largando mão dessa porra. Saiu de carro nessa chuva e você torce pra que eu morra. Vê problemas em coisas normais, faz guerra por coisas normais. Tô cansado disso tudo, só que agora tanto faz. Tava na São João, não tenho certeza, acho que passei por ela. De madrugada cruzei o farol, foi pura sorte, a luz tava amarela. Essa noite já não fico mais, é uma quinta noite que não fico mais. Me falou outro dia a história de vadia que eu nem quis saber quem era. A gente nem se fala mais, a gente não se fala mais. Perdemos assunto até aquele som que ouvimos juntos, já nem ouço mais. A gente nem se fala mais, a gente nem se importa mais. Stalkeou pra você no tô, vê se não me liga pra falar que tamo junto. Sei da raiva que cê tinha das minhas companhias. Sei da raiva que cê tinha das minhas companhias. Gordo maldito, ele só anda em umas companhias. Gordo maldito, ele só anda em umas companhias. Vou sair disso, já tô contando os dias. Já tô contando os dias, já tô contando os dias. Pro seu azar, pro seu azar. Tô nos meus melhores dias. Tô nos meus melhores dias. Pro seu azar. Sei se é dia, sei se é noite. Acho que a gente se perde. A gente nem se fala mais. Quanto tempo eu não te ligo mais? Quantos anos que eu perdi seu telefone? Não sou mesmo de algum tempo atrás. Lembrei que tava perto da sua rua, parei naquele posto da avenida. Ligeiro 3:30 da madruga, os coxa vem no lado oposto da avenida. É que a gente nem se fala mais. Se ainda desse tempo eu te contava mais. Cê não sabe minha versão, girl. Mas cuidado com as amigas, eu sei que elas falam demais. Passei a noite em claro, depois passei o dia todo tentando entender por que passei a noite em claro. Já fumei 20 gramas, casa fedendo a cigarro. Hoje sei que pensamos igual, mas buscamos sonhos diferentes. Me culpar não vai adiantar, girl. O tempo não vai voltar, girl. A gente nem se olha mais. E hoje em dia quase ninguém liga mais. Deixo com você qualquer recordação. Eu nem pego mais trem nessa estação. Fale, a vida continua.